será o grande exportador de etanol. Voltamos pra cana de açúcar, mas que progresso. Importante é garantir sempre a falta de acesso. Um escolho, amizade baseada em classe, raça ou sexo. Tudo fica mais complexo, por isso tô aqui. Num carro do ano, indo comer sushi. Daqui a pouco vou tá em uma lotação, indo da ponte pra lá. Sair do Marco Zero e ir pra outro lugar. Sempre foi, será que sempre será? Uns com um tanto e outros tantos com algum. Mas a maioria sempre em um. Uns com tanto, outros tantos com algum. Mas a maioria sempre em um. Uns com tanto, outros tantos com algum. Alto Medeiros, Ave Paulinho da Viola e os demais deuses do batuque. É 1966, Samba na Madrugada. 2007, Sampler na Madrugada. Mamelo Sound System, Mr. Scotty Hard, once again. Obrigado, Bonshot. Obrigado, Thalita. Obrigado, obrigado.